Sejam bem-vindos a este espaço que é vosso. Queridas almas, eu sei porque estão aqui e também sei porque estou aqui também. Eu sou Urmel e venho desde o centro de todas as coisas. Não existe início nem fim deste lado do véu. O meu Criador é o mesmo que o teu, querido ser humano. Não existe nada que nos possa distinguir à visão da totalidade, na visão do próprio ser. E o máximo que nos pode distanciar de alguma forma, se é assim que podemos referir, é a tua condição física e focada neste momento. Em cada um de vocês, queridos seres humanos, existem processos únicos e imprescindíveis ao todo a acontecer neste mesmo momento. E nós não temos tempo nem agenda, querido ser humano. Nós dizemos-te isto desde um ponto de vista fora daquilo que tu conheces como o teu tempo linear. De alguma forma, nós também temos tempo, mas não como tu o percepcionas. Porque o nosso tempo existe fora do espaço e, de modo algum, existe de uma forma linear. Então, o tempo que tu percepcionas na tua realidade encaixa-se, na verdade, em diversas caixas que dispões e que colocas uma atrás das outras. Do nosso lado do véu, isso não acontece. E dizemos-te agora porque é que isso não acontece. Em primeiro lugar, aquilo que nós reconhecemos como o nosso processo de pensamento, que nada tem em comum com o vosso processo de pensamento, não é individual. E não sendo individual, nós não conseguimos, mesmo que quiséssemos, categorizar, linearizar momentos na nossa existência. E esta, ser humano, é a vossa essência. Porque é que existe uma parte de ti, ser humano, que de alguma forma se opõe ou oferece resistência à linearização? Melhor, porque é que existe uma parte de ti, ser humano, que te acompanha em todos os momentos da tua vida e que, ao te acompanhar, não existe nem num nem no próximo momento da tua vida. Existem todos num contínuo, tal como tu. São estas partes de ti, ser humano, que se começam a evidenciar cada vez mais em ti e na tua sociedade. E é por isso que as estruturas que anteriormente existiam não podem subsistir. Porque as próprias estruturas daquilo que tu conheces como o teu ser ou como a tua consciência estão a mudar. e estão a mudar em resposta àquela tua parte que observa e que de alguma forma tomou uma atitude em resposta à tua escolha. Tu nunca estiveste só. E se tu pensas que a tua consciência é individual, então tu estás um pouco longe da verdade. Porque aquilo que tu conheces como o eu, na tua consciência, não é individual de todo. E as pessoas com quem tu te cruzas na rua e com quem nunca te tinhas cruzado anteriormente, e com quem tu te identificas de alguma forma, ainda que não conheças de modo algum a vida desta pessoa, bem, esta pessoa pode já ter partilhado a tua consciência contigo. Alguma vez pensaste nisto, ser humano? Que aquelas pessoas com quem te cruzas e acreditas que experienciaste uma vida passada em conjunto com esta pessoa possam não ter estado nas mesmas condições que as encontras neste momento? E se tu e esta pessoa viveram uma vida no mesmo corpo, com uma só consciência? Seria de admirar que te sentisses fascinado por esta pessoa? Claro que não. E isto acontece sempre que esse sentimento de reconhecimento se apresenta perante ti? Claro que não. Porque aquilo que é o sistema da reencarnação, aquilo que é o sistema da alma, é muito mais abrangente do que aquilo que a tua mente racional pode conceber. Do que aquilo que a tua mente racional pode criar. Existe um sistema que vocês conhecem na vossa sociedade como design inteligente. E este sistema vocês aplicam aos astros. Aquilo que conhecem a nível macroscópico e fora do vosso planeta. Mas a verdade é que aqui, no vosso planeta, este design inteligente existe. E ele existe na vossa observação, e voltamos a repetir esta informação uma vez mais. Tu, ser humano, tu, ser humano, és aquilo a que te referes como um design inteligente. Aquele ser em ti é a parte de Deus que tanto procuras. E de modo algum irás conseguir separar aquilo que é a tua racionalidade deste ser em ti. Porque tu estás aqui com um propósito. Com o propósito de alimentar aquela que é a tua sede de sabedoria. Aquele que é o teu chamamento para a luz. E ao responderes conscientemente a este chamamento que vem do teu interior, então estás a alterar a própria fábrica do universo. E isto não diz apenas respeito a ti, mas diz também respeito à totalidade da tua galáxia, à totalidade do teu universo. E isto já te dissemos e já foi dito vezes e vezes sem conta. Não só através do meu parceiro, que tu conheces como Duarte, mas também através de todos os nossos parceiros, com quem tu te cruzas. Se reparaste a informação que surge neste momento em todos os canais que tu vês no teu planeta, apresentam a informação de uma forma específica e diferente daquilo que era a apresentação que tu vês nos teus escritos sagrados. E sabes porquê? Porque aquilo que era velho está a mudar. E então a informação que tu recebes é menos filtrada. E é mais clara do que a informação metafórica que de alguma forma recebeste e de forma apropriada ao longo dos tempos em que a consciência global passava por períodos de ignorância elevados. Tu sempre foste aquele que trouxe luz em todos os momentos da tua história, ser humano. E as memórias que tens agora e que guardas contigo dizem respeito a este mesmo percurso da tua alma neste planeta. Não existe diferença entre ti e entre aqueles que foram os profetas do teu planeta. Porque se reparares, todos eles traziam informação de alguma forma neutra ao planeta. Porque todos eles sabiam e acreditavam que esta mesma neutralidade, e dentro dos parâmetros que eles conheciam naquelas alturas, iria abanar o sistema que já existia. Iria trazer de alguma forma um upgrade, se quiseres chamar assim, um melhoramento da clareza da informação que chegava. E o que acontece é que tu, neste momento, estás a fazê-lo uma vez mais. Então, e se nós te disséssemos que a consciência de Jesus Cristo, que a consciência de Alá, de Deus, de Maomé, que a consciência de Krishna e de todos aqueles seres iluminados que tu conheces nas diversas culturas existe naquela que é a tua consciência neste momento? E se todos vocês já foram em algum momento aqueles seres que tanto são venerados? Porquê é que sentes repulsa, ser humano, à veneração? Porquê é que sentes que o sistema antigo está desatualizado? Isto é porque a tua intenção inicial sempre foi trazer maior clareza, maior abertura à consciência global. E é aquilo que tu conseguiste alcançar neste momento. E por isso, tu, vocês, estão de parabéns. Existe uma razão pela qual, em todo e qualquer formato da entrega das nossas mensagens que recebes neste momento, passa por te gratificar por aquilo que alcançaste nestes tempos, ser humano. Porque tu és a porta que se abre. Não te sintas, por favor, ser humano responsável pela mudança do teu planeta. Porque no momento em que tu te sentires responsável, a tua atitude e a tua mente racional vais pernear. Então mantém a porta do imprevisível aberto. Mantém aquela sensação de espaço para novas criações em ti aberto. Porque no momento em que tu categorizas um acontecimento na tua vida, fechas portas nos potenciais do mesmo. E ser humano, se ainda não reparaste, é por isso que tu celebras. Porque no celebrar um evento, tu não o estás a julgar de forma alguma. Tu estás a dar espaço para que ele cresça em potencial. Tu estás a criar a condição necessária para que este mesmo evento que tu celebras não caia no julgamento. Então, se tu, ser humano, alcançaste um ponto da tua vida em que não tens mais sofrimento, em que consegues lidar inclusive com o sofrimento, nós damos-te os parabéns. Mas não baixes os braços agora. Por favor, mantém na tua consciência que o trabalho apenas começou agora. Por vezes vocês podem se sentir cansados e nós sabemos quem está a ouvir estas palavras. Nós estamos em todos vocês, seres humanos. Nós conhecemos todos os vossos percursos e potenciais. E não te cabe a ti, ser humano, de identificar todos estes potenciais em ti mesmo. Porque tu és de alguma forma orientado pela tua entidade superior. O que está a acontecer é um processo de transição, em que aquela parte que tu conheces como ser humano, aquela parte que tu observas ao espelho, está a ampliar-se para aceitar a realidade de diversas outras partes de ti mesmo. E o que nós mencionamos ao dizer que o teu ADN está a aumentar a sua eficácia e o seu potencial passa por tu reconheceres que na realidade não estás apenas aqui. Então, em vez de puxar partes de ti para este teu corpo físico, compreende que é o teu corpo físico que se estende para todas as outras tuas partes. E então, nas tuas meditações, nas tuas orações, nas tuas intenções, mantém isto em mente. De que o objetivo não é trazer a tua totalidade para o planeta, mas sim mostrar a tua totalidade ao planeta. Existe uma diferença entre estas duas atitudes. Porque uma delas leva-te a perder os limites que tens, uma delas leva-te a te dissociares da veracidade do teu corpo, e outra delas leva-te a reconhecer que tu, na verdade, és muito mais amplo, que tu, na verdade, tens em ti a capacidade de existir e coexistir ao mesmo tempo em vários sítios diferentes. E não é por acaso que escutas estas palavras neste momento. Não é por acaso que escutas este ensinamento neste momento. E tu escutas isto especificamente porque te encontras num ponto da tua vida em que tens de tomar decisões. Tomar a decisão de deixar aquilo que tu conhecias e que inclusive foi aquilo que tu aprendeste com o início desta nova energia e que agora te é convidado para que o largues e para que comeces a reconstruir novamente uma nova atitude e um novo eu. E nós conhecemos de ser humano, nós sabemos que tu estás farto de mudar. Nós sabemos o sofrimento que o processo de esclarecimento te traz. Porque o teu corpo quer sobreviver. E o que tu estás a fazer é reconhecer que o teu corpo não é a única realidade de ti mesmo. Ama o teu corpo como teu, sim. Ama o teu corpo como parte de ti mesmo. Porque isto ninguém pode negar. Existe algo nas tuas células que as tornam parte de ti. E é disto que se trata o ADN. Fazer com que as células sejam parte do espírito. As tuas células ouvem-te, sim, ser humano, mas tu não és responsável pelo seu bem-estar. Tu não és responsável pelos processos que acontecem no teu corpo em todos os momentos. Tens de reconhecer que o teu corpo é um sistema de feedback e que responde sim à tua consciência, mas tu, a tua mente racional, não é responsável pela manutenção do teu corpo. Existem partes profundas em ti e a parte mais profunda que tu podes reconhecer em ti é o ser. É deste ser que as instruções chegam ao teu corpo. E neste ser não existe julgamento. Por isso, estejas 100% saudável ou estejas a morrer, não existe diferenciação para este ser. Existe sempre o potencial de tu alcançares o teu melhor. E isto também ninguém te pode tirar. Qual é que é o próximo passo na tua evolução, ser humano? Muitos de vocês questionam-se isto mesmo. As coisas estão a mudar a um passo tão rápido que nem vocês conseguem acompanhar esta viragem, esta mudança que vocês próprios proporcionaram a vocês mesmos e ao todo. E por isso é natural que surjam questões na vossa parte racional. Porquê é que a parte racional não pode ter um lugar nesta mudança? Mas a verdade é que ela tem um lugar nesta mudança. A tua mente racional, e se tu reparares, passa a ser então o limite que te permite sentir ainda um corpo físico. Ao mesmo tempo que sentes e que começas a reconhecer novamente todas as outras partes do teu espírito. Por isso, não se trata de vocês trazerem o céu para a terra, nem de vocês trazerem a terra para o céu, mas ambos ao mesmo tempo. Trata-se, na verdade, de um esticar da vossa realidade, da vossa bolha de percepção. Porque, na verdade, aquilo que são as verdades fundamentais do universo são imutáveis, em certa medida. E isto é verdade para a vossa própria realidade. Por isso, o que é que estás à espera, ser humano? Para abdicar daqueles novos conhecimentos que te são inúteis neste momento. Porque é que esperas novas confirmações do teu exterior para o fazer? A verdade, ao ouvir estas palavras, é que tu procuras e dás a intenção de procurar a verdade dentro de ti. Porque de forma alguma estas palavras te chegam apenas pelos teus ouvidos. Existe uma mensagem muito mais profunda nos silêncios e nas pausas desta comunicação. Uma verdade que está a acontecer dentro de ti mesmo, ser humano. E nunca é demais reforçar a ideia de que tudo aquilo que acontece espiritualmente está dentro de ti. Tudo aquilo que acontece na tua realidade é um reflexo da tua realidade expandida. Gostarias de saber qual é o motivo desta tua experiência com mais claridade? Gostarias de saber porque é que o planeta Terra existe da forma que existe e porque é que tu estás nele neste momento? Não existe apenas uma resposta para esta questão, mas existe um conceito que te queremos dar neste momento. Um conceito que queremos que mantenhas na tua consciência, para que possas ponderar acerca do mesmo. Tu nunca nasceste no outro lado. A não ser aqui, nestas condições. Porque o espaço temporal é um contínuo, tal como o espaço físico. E então, onde quer que estejas, independentemente da tua noção de movimento, tu estás sempre no mesmo local. E então, sempre que nasceste, foi aqui, exatamente neste sítio específico. E que neste momento chamas de planeta Terra. A tua localização aqui atrai a atenção para este local específico, que é aquele onde sempre estiveste. Então, a tua presença aqui faz com que o espírito tenha a capacidade de focar esta realidade. E é por isso que tu aqui estás. Quando nos referimos a planeta Terra, referimos a todos os planetas que albergaram alguma vez a tua existência. Isto não é surpresa para ti, ser humano. A existência de outros planetas na tua perspectiva racional. Para nós, é todo o mesmo planeta. E isto é interessante, não é, ser humano? Que sem ti não tenhamos a capacidade de focar em específico e especialmente esta realidade do ser. É isso que tu és, ser humano. Tu és o motor do espírito. Tu és Deus no seu maior potencial. Vocês são aqueles que desbravam Vocês são aqueles que criam em Deus. E não existe palavras para descrever isto. Tu és tão grande, ser humano. Tão grande. Como é que poderíamos apresentar-te isto com a nossa perspectiva? Se o pudéssemos fazer, tu não terias palavras para aquilo que dirias. Estamos então abertos para as próximas questões. Por vezes ocorre uma quebra de energia e uma sensação de desânimo. O que fazer nesses momentos? Nesses momentos específicos, minha querida, tu estás em remodelação. E o que é que tu deves fazer? Nada. Porque a tua mente racional quer sempre agarrar aquilo que conhecia anteriormente. Ainda que no teu espírito e na tua essência tu queiras trazer mudança para a tua vida. Então, se tu queres fazer alguma coisa em relação a isso, relaxa. Porque por mais que tu saibas que os processos de transformação na tua vida são necessários, o sofrimento faz com que tu te agarres àquilo que conhecias antes. Permite que os problemas passem na tua vida como os pensamentos passam na tua mente. Porque quanto mais focas tanto um pensamento como um problema, maior ele se torna. Porque tu tens de compreender, ser humano, que o potencial da tua consciência é a expansão. E então tudo aquilo que tu tocas e observas expande-se na tua realidade. E tu não estás errada quando sentes que estás a sofrer. Porque também o teu corpo necessita de mudar. Porque também o teu corpo tem momentos de transição e de adaptação para aquilo que são as novas energias. Por isso, relaxa. Dá espaço à tua mente para espernear. Dá espaço ao teu coração para se expandir. Não existe nenhum mal em sofrer. Enquanto o teu foco principal não seja o próprio sofrimento. Próxima questão. Quando é que Portugal sai da crise económica? Querido ser humano, e nós gostaríamos de te dar uma pequena perspectiva antes em relação ao teu país. O teu país tem um potencial que tu neste momento não vês. E este potencial passa primariamente pelo desenrolar da consciência. Porque neste mesmo país vão acontecer coisas que ninguém está à espera. Portugal será o berço de uma nova humanidade. Não é verdade, navegador do desconhecido? Repara na tua história, ser humano, e nas tuas linhagens específicas ao aqui estar neste momento. O que é que aconteceu quando tu não conhecias o fundo do teu planeta? O que é que aconteceu quando tu não sabias o que é que existia para além do oceano? Tu não temeste. E tu foste em busca do desconhecido. Por maiores desafios que se faziam apresentar neste caminho. Tu não temeste. E tu verás isto aplicado de uma nova forma nesta nova era. Aqui, no teu país, tu verás um ponto de ligação entre várias outras culturas. E se reparares na tua história, isto tem sido aquilo que tem sido pronunciado. É em Portugal que tu verás a unificação de ambas a mente e o espírito. Não para já, pois isto é um percurso progressivo, mas mantém esta crença em ti. Existe um local para tudo. E Portugal é um dos berços da nova humanidade. Agora, a crise que tu passas neste momento em Portugal toma muitas formas diferentes. Estás a passar por uma crise de valores, por uma crise monetária, por uma crise social. E o que tu consegues reparar é que a essência, a consciência de Portugal coletivo, dá espaço para que exista uma paz, independentemente da situação pela qual estejas a passar. E esta é a atitude do povo português. Alguns de vocês pensam que esta atitude não é a mais correta a ter e que as pessoas deveriam ser mais proativas. Mas a verdade é que a atividade que se passa na vida das pessoas é sublime. E a noção de vulnerabilidade que é passada é apenas uma farsa. É apenas uma perspectiva. Porque na realidade aquilo que está a acontecer, de verdade, é que o povo português compreende que a paz é alcançada com a paz e com a paciência também. Então a crise que tu vês aqui, no teu país, é apenas um foco da crise mundial. E a forma como tu lidas com esta crise vai ser refletido também na forma como, a nível global, estás a lidar com esta crise. Porque tu tens um peso especial. Todos vocês, seres humanos, têm um peso especial neste equilíbrio. Todos vocês, Portugal, têm um peso especial neste equilíbrio. Tu és o centro das comunicações. Tu és o ponto de ligação entre a sabedoria do antigo e a sabedoria do novo. E é por isso que tu serás o berço da nova humanidade. E não existe erro nenhum quando observas no teu país uma maior atividade e um maior fluxo de passagem daqueles que são os mestres, se assim quiseres chamar, na tua percepção. Porque tu és o verdadeiro mestre, ser humano. Todos vocês, e que me escutam neste momento. A crise em Portugal é um tema que não pode ser observado com um fim no tempo. Porque, na verdade, dará começo a uma nova realidade no teu país. Então aquilo que tu percepcionas neste momento é apenas essa transição. No entanto, queremos te dar um avanço. Aquilo que tu percepcionas como crise e que nós compreendemos na tua questão neste momento vai chegar a um fim, na verdade. E isto está para acontecer em breve. Mas como te dissemos anteriormente, nós não temos agenda nem tempo, tal como tu tens. E então o máximo que te poderíamos dar é uma previsão, um potencial. E em dois anos, tu começarás a ver os frutos daquilo que te dizemos neste momento. Que Portugal será o berço da nova humanidade. Não temas a crise, ser humano. Porque tanto as crises pessoais como as crises globais são processos de renovação. E enquanto tu aprendeste a temer estes processos de renovação, tu também aprendeste a reconhecer através de ti mesmo que estes processos são necessários no caminho do ser e do espírito. Onde te encontras neste momento? Porque eles desempenham um papel fundamental nas mudanças rápidas da consciência. E é tudo o que te entregaremos para já. Próxima questão. A minha casa de Lisboa precisa de ser limpa energeticamente? Não existe limpeza energética, tal como tu te referes, ser humano, que não comece contigo mesmo. O que é que tu sentes que necessita de ser limpo na tua casa? Serão padrões velhos? Sentes uma energia velha, de alguma forma, nesta tua casa? Quais são os padrões velhos que tu continuas a adotar na tua vida? Quais são as questões com as quais tu não estás a lidar neste momento? E das quais te queres despojar? Uma limpeza da casa passa sempre por uma limpeza de ti mesmo, ser humano. Então, talvez sim, a tua casa de Lisboa necessite de ser limpa. Existem várias formas de o fazeres. E tu sabes disto. Mas mantém em mente que isto será um processo fractal daquilo que está dentro de ti e que necessita também de ser revisto e limpo. Próxima questão. Podes falar sobre o tema confiança? Ah, a confiança. Confiança é a motivação que te leva a explorar o desconhecido. Porque se tu não estiveres confiante de ti mesmo, ser humano, não existe forma de dares o primeiro passo necessário neste sentido. Então, na realidade, o primeiro passo passa por tu encontrares esta confiança. Diz-me, ser humano, naqueles que foram os profetas que passaram pelo teu planeta, qual deles não tinha confiança? Será que eles confiavam nas suas crenças? Será que eles tinham necessidade de confiar nas suas crenças? Existe algo que começa a surgir e esta questão vem em conta neste aspecto. Porque a confiança que tu anteriormente conhecias, ser humano, e aqui referimos-nos a um patamar global, está a crescer e a evoluir para um novo aspecto do ser. E em vez de teres a confiança separada da tua autoestima, traz um misto de ambos. E isto será um dos valores mais altos da tua sociedade potencial. Então, enquanto na escola, neste momento, tu vês os professores e os alunos a depositarem a sua confiança nas vossas mentes racionais e na vossa capacidade intelectual, verás cada vez mais e mais a confiança, a depositar a confiança em si mesma. E isto chama-se autoestima. Não te admires que as crianças que surgem agora e que cada vez mais vêm com uma energia suave, tenham ao mesmo tempo autoconfiança. Independentemente das energias da consciência que se vai manifestando ao longo das mudanças e ao longo dos próximos tempos, repara como cada uma delas, tão distinta que é, e em diferentes fases do planeta e da consciência e desta mudança de consciência na qual te encontras, se apresentam, como todas elas trazem autoconfiança. E como todas elas aceitam as diferenças umas das outras. E como confiam que todas elas são necessárias e imprescindíveis ao processo global. Elas têm o sítio delas, elas sabem muito bem onde se podem encaixar E quando isto não acontece, e verás cada vez isto aumentar mais, verás que aquelas crianças que têm uma autoestima maior irão ajudar aquelas que têm menos autoestima. E não te admires que as crianças que sejam ajudadas pelo coletivo sejam aquelas que aparentem ter a maior autoestima de todas. Porque ainda muitas vezes tu confundes autoestima com necessidade de sobressair. E então, em vez de teres bullies, como tu chamas, traz crianças que necessitam de ajuda. No ponto de vista das próprias crianças. Isto traduz-te uma janela da real mudança que está a acontecer no teu planeta. Porque a própria atitude natural daquilo que é o imprint da consciência humana está a mudar. E tu, ser humano, também és uma destas crianças, independentemente da tua idade. Porque tu és o precursor desta própria mudança. E como tal, vais-te adaptando à própria mudança. Implementas e vives a mudança em ti. E é por isso que por vezes tu te sentes perdido, ser humano. É por isso que às vezes sentes que o teu caminho desviou-se um pouquinho daquilo que era o teu caminho inicial. Aquele que era o caminho da tua alma. A verdade é que isso não acontece. A verdade é que a tua alma não tem apenas um caminho, mas vários caminhos à disposição. E então o processo de transição é quando tu sentes sofrimento em ti. E até mesmo isto está a mudar. Porque nos próximos tempos, verás que os temas que irão surgir serão a mudança sem sofrimento. E isto é muito importante na tua consciência global, ser humano. É disto que a consciência crística, se assim quiseres chamar, se trata. A mudança sem sofrimento. E o primeiro passo nesta direção é aceitar que tudo é. Que existe o ser. E que esta é uma realidade em ti. E que sobre este ser acontece tudo o resto. E que na imensidão deste ser acontece aquilo que tu chamas de drama, criado pela tua mente racional. Verás como este ser não é estimulado. Pelo sofrimento. E esta é a verdadeira arma dos sábios. Daqueles que tu chamas de mestres ascensos neste momento. Porque independentemente de uma coisa ser boa ou má, ser felicidade ou sofrimento, eles viam-no como algo neutro. Porque eles viviam no ser. E é disto que se trata a tua nova aprendizagem, ser humano. E é por isso que reforçamos a ideia de te chamar ser humano. Porque tu não és apenas humano. E a partir de agora, em vez de Deus ou Alá, ou qualquer outra nomenclatura que deem à vossa totalidade na vossa cultura, chamaremos esta totalidade de ser. Ser humano. Chegou o momento de findarmos. Chegou o momento de te darmos o tempo que tu necessitas, ser humano. Nós amamos-te, todos vocês, cada um de vocês. E como tu sentes, esta mesma mensagem não foi apenas canalizada através do meu parceiro, mas também através de vocês. Porque vocês não ouvem apenas com os vossos ouvidos externos. Porque existe algo dentro de ti que, acima de tudo, ressoa com as partes e medidas desta mesma mensagem, do nosso ser. Tu e eu existimos neste ser humano. Então não falamos apenas para ti, mas contigo. E acima de tudo, tu estás aqui do nosso lado do véu, ao mesmo tempo que estás aí do teu lado do véu. Nunca descores esta sabedoria. Porque tu tens a capacidade de fazer tudo, ser humano. E serás sempre brindado pela tua existência no planeta, independentemente da tua escolha. Existe um sistema muito mais profundo do que aquilo que revelamos neste momento. E nas próximas canalizações falaremos com maior enfoque, com maior ênfase, no panorama galáctico onde tu te inseres e onde tu desempenhas um papel crucial. Não existe maior palavra do que o amor para descrever o que sentimos neste momento, ser humano. Nós envolvemos-te em gratidão neste momento. Permite-te sentir o nosso abraço, ser humano. Permite-nos estender a nossa gratidão para ti. Eu conheço-te, ser humano, e nunca te abandonarei, nem eu, nem ninguém, nunca. Somos todos o ser. Não existem entidades negativas, ser humano. E naquilo que tu conheces como o paraíso, ou como o céu, ou como o outro lado do véu, todos nós celebramos a tua existência aqui, neste momento. Tal como todos aqueles que existem do teu lado do véu e que nos conhecem, celebram a tua existência aqui, neste momento. Não existe maior alegria do que a união do ser na tua exploração. Que assim seja.